ouvintes, sejam bem-vindos ao Na Escuta, o rádio jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou Sara Camelo e no estúdio comigo hoje está Rodolfo Garcia. Olá, Rodolfo! Oi, Sara! E olá para você que acompanha mais uma edição do Na Escuta. Continue sintonizado com a gente que vem muita coisa boa por aí. Você pode acompanhar essa e outras edições do nosso rádio jornal no site radioinufo.online. Novamente, radioinufo.online. Ouça agora o que você confere nesta edição. Na Escuta, informação que toca. Na edição de hoje, vamos conhecer um pouco sobre comunicação não violenta. Ela é baseada no tratamento empático com o outro. Isso mesmo, Rodolfo. Ainda sobre comunicação, o Na Escuta fala sobre as batalhas de rap. Vamos conhecer um pouco mais dessa forma de expressão por meio das rimas. Nessa edição, também vamos falar sobre a avaliação de qualidade do ensino superior. Será que tivemos algum progresso nele nos últimos anos? Olha, eu espero que sim, viu? Vamos descobrir daqui a pouco. E para dar aquela descontraída, depois de um assunto tão sério, bora entender um pouco melhor sobre a harmonização gastronômica da cerveja. É isso aí, Sara. Também vamos falar sobre o universo cosplay. Os fãs e filmes de desenhos animados e seriados se caracterizam iguais aos personagens. É bem legal, né? Nossa, é sim. E isso não é tudo, ouvintes. Na entrevista dessa edição, você vai conferir um bate-papo com um economista sobre desemprego, situação que afeta milhões de brasileiros hoje em dia. No quadro Solta o Verbo, a indicação é da série Elite, da Netflix. A produção aborda as questões do choque de cultura quando pessoas de classes sociais diferentes passam a ter um convívio diário no ambiente escolar. O terceiro episódio da série de reportagens especiais sobre os novos empregos do século XXI, a gente vai conhecer a vida dos influenciadores digitais. Vamos nessa? Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Você sabe o que é comunicação não violenta? A repórter Marina Barquete preparou uma matéria sobre esse tema que envolve uma técnica da psicologia aplicada para resolver conflitos e ter um diálogo mais empático com o outro. Conversar com quem pensa diferente da gente nunca foi tarefa fácil. Hoje em dia, principalmente por causa das divergências políticas, as pessoas andam evitando o diálogo. Por exemplo, uma pesquisa do Instituto Ipsos aponta que 32% dos brasileiros acreditam que não vale a pena tentar conversar com pessoas que tenham visões políticas diferentes das suas. Mas o que a gente pode fazer, então, para reduzir esses conflitos? A comunicação não violenta é uma técnica da psicologia que busca entender a posição do outro com quem se fala e, assim, diminuir os atritos durante uma discussão. A psicóloga Vanessa Mara explica que o diálogo é uma forma de expor as nossas necessidades e que escutar a necessidade do outro é a base da comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ou comunicação empática, é uma abordagem para se relacionar que foi estruturada pelo psicólogo Marshall Rosenberg no início dos anos 60. O objetivo da comunicação não violenta é a conexão entre os seres humanos de forma que possamos compreender e expor as nossas necessidades, permitindo que a compaixão floresça através de uma escuta profunda que envolve respeito, atenção e empatia. Para o psicólogo Marshall Rosenberg, a agressividade é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. A psicóloga Vanessa explica que só conseguimos entender essa necessidade do outro por meio do exercício da empatia. A ideia é criar um espaço de conexão para que nós possamos enxergar as necessidades não atendidas. Todo esse processo vai ocorrer através da empatia. Muitas vezes, somos violentos na nossa comunicação com o outro mesmo sem saber e sem ter a intenção. A médica especialista em comunicação não violenta, Renata Janones, explica que esse processo está intrínseco na estrutura da nossa linguagem. Na verdade, todos nós somos violentos. Por mais que a gente não queira admitir ou assumir isso, nós somos violentos porque a estrutura da nossa linguagem ela está pautada em julgamentos moralizadores, como certo e errado, bom e mal. E quando nós utilizamos esse tipo de julgamento, automaticamente eu me desconecto da pessoa com quem eu estou falando, né? Existe uma desconexão, um afastamento. E uma outra coisa é quando a gente não dá opção, quando fazemos exigências e não damos opção de escolha, né? Então, não ter escolha por si só já é violência. Entramos, então, em um conflito sobre como podemos pedir as nossas necessidades sem sermos violentos. Em um cargo de liderança, essa questão fica ainda mais evidente. O Arthur Palhares é presidente da empresa júnior do curso de administração da UFU e conta que utiliza a comunicação não violenta para não afetar as relações próximas com as pessoas que convive. Eu tive contato com a comunicação violenta pela primeira vez no meu primeiro semestre no movimento empresa júnior. Eu acabo precisando muito desse conceito na hora de exercer meu cargo de liderança e de comunicar com as pessoas algumas coisas, de exercer algum tipo de cobrança para tentar ser um pouco mais assertivo nas decisões, sabe? E conseguir motivar as pessoas da melhor forma possível sem atingir elas, sem machucar da maneira que a gente fala, sabe? Mas a grande barreira que a comunicação não violenta encontra é se vamos ter, então, que ficar pisando em ovos para conversar com o outro. A médica Renata esclarece que, aos poucos, isso se torna um processo natural e libertador. À medida que a gente vai lidando com isso, esclarecendo e se acostumando e aprendendo a observar essas sutilezas da nossa comunicação, a gente consegue aos pouquinhos modificar alguns padrões e com isso estabelecer relacionamentos mais verdadeiros, conexões mais fortes com as pessoas, né? Convido você, ouvinte, a deixar seus preconceitos de lado, afastar os rótulos e fazer a experiência do diálogo a partir da comunicação não violenta. Obrigada pela companhia. Eu sou a Marina Barquete e fico por aqui com mais um programa do Na Escuta. Até a próxima. Nossa, Rodolfo, muito interessante, né? Bom, por falar em diferentes segmentos da comunicação, em uma mistura de entretenimento e resistência, as batalhas de improviso acontecem por todo o país. A reportagem que a gente ouve agora, o Rafael Gobi conversou com o campeão estadual de batalhas de MCs, lá de São Paulo, e com a pesquisadora do tema. É matar ou morrer. Em cima do ringue, ele sabe. Seu adversário não para nenhum momento de desferir socos. Todos os olhares nele. Chegou a sua hora. Sente o frio na barriga, o nervosismo, mas se sente pronto. O momento do revide. Enquanto isso, a plateia agitada clama por sangue. Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Embora a descrição pareça de uma luta sangrenta e cheia de violência, nesse tipo de batalha não existe contato físico. Socos, sangue e morte são metáforas. O confronto é travado no intelecto, e o vencedor não é quem nocauteia o adversário, mas sim quem tem a melhor rima. Essas são as batalhas de improviso, onde um MC enfrenta o outro e o que tiver as melhores rimas feitas na hora sai vitorioso. Rogério Cauí, ou Apolo, como é conhecido do mundo das batalhas, é o campeão estadual de São Paulo e fala sobre o crescimento do cenário. E comparado com o que os outros começaram, tá ligado? A gente conseguiu desenvolver bastante essa questão de visibilidade, de ser reconhecido e aceito pelo público gigante que é hoje, né, mano? E é muito da hora ver que tem pessoas que acreditam, apoiam e patrocinam, né, mano, eventos de batalha de rap que fortalece a cultura do MC de batalha. O crescimento ao qual Apolo se refere pode ser observado em uma das batalhas daquele campeão, a Batalha da Aldeia, realizada em Barueri, São Paulo. O canal do YouTube da batalha conta com mais de 1,5 milhão de inscritos e a batalha é realizada toda semana com patrocinadores fixos. Mais pesado da tribo que incendeia, isso é batalha! Aldeia! Isso é batalha! Aldeia! Tá os índios mais pesado da tribo que incendeia, isso é batalha! Aldeia! Porém, nem tudo são flores. Apolo fala sobre a dificuldade financeira de se manter como MC de batalha. Praticamente impossível, mano, tipo, sobreviver como MC de batalha em questão financeira. E raramente um MC consegue, tipo, estourar, ganhar uma bolada, assim, de uma premiação. Ou ter mensalmente eventos com cachê que dá pra ele juntar uma grana da hora, tá ligado? Isso são exceções, mano. Na maioria dos casos, o MC, tipo, vive muito mais o underground, tipo, de colar nas batalhas por gostar mesmo. Carolina Abreu é graduada e pós-graduada em comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais. E em seu trabalho de conclusão de curso da graduação, escreveu sobre a resistência nas batalhas de MC. Para ela, a autoafirmação contida nos duelos é um exercício de resistência. Eu estou entendendo ali que eles estão acionando esse discurso da resistência como autoafirmação. E aí, inclusive, como sujeitos que, via de regra, são tratados, são subalternizados, são tratados como menores, são tidos como não escolarizados. Então, se afirmar ali numa batalha, ainda que em detrimento do oponente, é uma forma de resistir também. Mas você entende que nessa chave da resistência que está sempre em relação a outra coisa e não como substância. Carolina vê com bons olhos a popularização das batalhas. O alcance é ampliado, a escala é ampliada, essas batalhas chegam a mais pessoas, talvez até incentivem novas batalhas, mas na verdade o sentido de afirmação que está colocado é o mesmo, né? E, inclusive, eu acho que gera tanta identificação em outros jovens por causa disso. Apolo fala sobre o seu sentimento e a responsabilidade do MC. É uma sensação única, mano. Tipo, só quem vive entende mesmo. Você tá lá no meio da roda, sabendo que tu tá todas as pessoas ali te ouvindo, escutando, tá ligado? Você tem que saber que, mano, a partir do momento que você tá na roda ou no palco, mano, você tá sendo exemplo pra outras pessoas e tem pessoas te olhando ali, mano, como referência. Então você tem que saber o que você fala, tá ligado? Você tem que ter alguma coisa em mente. Você não pode estar lá só por falar qualquer besteira, mano, achar que é brincadeira. Então, mano, eu trato isso com a seriedade mesmo, tá ligado? Uma seriedade de trabalho, mano. Sabendo que tem pessoas ali do que eu falo vai influenciar o que ela pensa, tá ligado? Eu posso botar uma ideia na mente de uma pessoa que pensava de outro jeito e fazer ela refletir também o outro lado da moeda, tá ligado? O cenário de batalhas de MC segue crescendo e isso pode ser observado pelo público do Campeonato Nacional. No ano passado, mais de 10 mil pessoas assistiram às batalhas de rima em um viaduto em Belo Horizonte. Rafael Gobi, para a Rádio Indo. Pois é, como a Sara chegou a falar anteriormente, a batalha de rimas é uma mistura de entretenimento e resistência. E o Solta o Verbo de hoje, o Roberto Vicente vai comentar um pouco sobre a segunda temporada da série Elite, do Netflix, que também fala sobre esses jogos de poder. Solta o Verbo. Solta o Verbo. O que você, ouvinte, acredita que acontece quando três alunos de classe média conseguem uma bolsa de estudos em um colégio de alto padrão? Olá, ouvintes do Na Escuta! No Solta o Verbo de hoje, vamos falar sobre a série Elite, do Netflix. A segunda temporada mal estreou e a plataforma já confirmou a próxima temporada para 2020. Mas se você ainda não assistiu, vale um breve resumo. Os primeiros episódios procuram focar em cima dos estranhamentos entre os bolsistas e os alunos ricos. Com o passar do tempo, os personagens acabam recebendo tempo de telas mais equilibrados e suas realidades começam a ser melhores ressaltadas. No desenrolar da temporada, a série é o mais do mesmo. Isso porque a história tem como foco descobrir quem foi o responsável por um assassinato. Coisa que séries como Riverdale ou Pretty Little Liars já fizeram antes. Além de trazer temas como o uso de drogas, mas não discutirem de forma aprofundada as consequências do vício. A narrativa em si de Elite pode até ser comum, mas a interpretação dos atores conseguem fazer com que o público fique preso e atento a cada episódio. Talvez seja por isso que, após o seu lançamento, a série conseguiu ficar em primeiro lugar durante 30 dias. Já na segunda temporada, por mais que tenha três novos personagens, o foco ainda é descobrir quem é o verdadeiro culpado da morte da Marina. E por isso, essa temporada acaba sendo mais longa para quem assiste, por mais que ainda tenha apenas 8 episódios. O grande destaque dessa nova temporada está no desenvolvimento dos personagens Nádia e Omar, os dois que, além de irmãos, são muçulmanos. Nesse ponto, Elite consegue se diferenciar das demais séries, inclusive da sua primeira temporada. Isso porque agora podemos ver, de forma mais aprofundada, como a religião molda as pessoas. E essa discussão é muito atual, visto que hoje em dia as pessoas estão buscando uma liberdade, mas ao mesmo tempo ainda tentam obedecer certos dogmas religiosos. Sendo assim, quando Nádia começa a frequentar festas e ficar bêbadas, por exemplo, ela se torna motivo de vergonha para a família. Outro detalhe é que Omar é gay, e seu pai não aceita isso de forma alguma. Na visão dele, o homem foi feito para ser o cabeça da família e logo casar com uma mulher e ter filhos. Essa forma de ver o mundo não passa de uma crença baseada em livros religiosos. E é por isso que quando Elite aborda esse tema, ele inova, porque é quando a série consegue, através da ficção, mostrar a realidade de diversas pessoas no mundo. Se você ouvinte ficou curioso e agora quer ver como a trama traz a discussão de religião, drogas ou até mesmo relações entre diferentes classes sociais, basta assistir Elite. Todos os episódios estão disponíveis no Netflix. Então é isso, Roberto Vicente para o programa Na Escuta. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Olha, Rodolfo, eu posso te admitir uma coisa? Eu maratonei a primeira e a segunda temporada de Elite. Ela é mesmo uma série viciante. Mas agora o assunto vai ficar um pouquinho mais sério. De acordo com o censo do ensino superior do ano passado, existem cerca de 38 mil cursos de graduação no Brasil. Com tantas opções, é importante prestar atenção na qualidade do ensino. Na reportagem de Jonathan Dias, você confere como é feita essa avaliação no ensino superior e também dicas para identificar uma boa faculdade. Escolher uma faculdade não é uma tarefa fácil. Essa decisão deve levar em conta a qualidade da instituição de ensino escolhida. O Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes é feito pelo Ministério da Educação. Cada curso é avaliado a cada 3 anos. O ENAD leva em consideração uma avaliação dos alunos concluintes por meio de uma prova objetiva, em alguns casos também provas práticas. A professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, Diva Silva, argumenta que este tipo de avaliação é importante para garantir a qualidade das políticas públicas de educação. Então a avaliação ela é importante, ela precisa ser contextualizada, muitas vezes regionalizada, porque se você usa os mesmos parâmetros para todas, você corre muito risco de favorecer alguns índices que algumas têm mais elevados e aí diminuir outras que cresceram, mas não naquele parâmetro das mais elevadas. A nota do ENAD varia do conceito 1, que é um curso insuficiente, e até a nota 5, que é um curso excelente. Um elemento que precisa muito melhorar é que as próprias instituições precisam conhecer o que é avaliação e não só ver como pessoas externas que estão chegando para te salvar ou te punir. No Brasil, o ENAD não é o único índice que avalia a qualidade dos cursos superiores. Na iniciativa privada, existem um ranking universitário da Folha de São Paulo, a classificação de cursos da revista Guia do Estudante e também existe a recomendação dos conselhos de classe, como o CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, que dão selo de qualidade aos cursos de destaque. Mas será que tantos índices de qualidade são realmente necessários? Não podemos deixar de ver que é uma questão muito panfletária nisso também. Há sim intenções corporativas nisso, de onde são originados esses dados. E isso tem que ser o mais transparente possível para a população enxergar. Pode parecer inacreditável, mas o Brasil possui mais faculdades de direito do que o restante do mundo. A revista Guia do Estudante calculou, em maio de 2019, que o Brasil possuía cerca de 1.406 cursos de direito. Por que existem tantos cursos dessa área no Brasil? Como que pode ser garantida a qualidade de ensino com tantas faculdades? O diretor da Faculdade de Direito da UFO, professor Elvésio Dames, mostra que a razão de termos tantos cursos de direito no Brasil é justamente o barateamento e a menor exigência de recursos dessa área. Porque é um curso barato, curso que basicamente ele vai depender de espaço físico, do corpo docente, de referenciais bibliográficos e de acesso à internet. Mas esses são aspectos que têm impacto nesse aumento, porque e são cursos que, no caso, por exemplo, do direito, que é um curso atrativo, por quê? Porque a formação em direito proporciona a pessoa fazer concursos, né? Se mais faculdades de direito forem criadas no Brasil, a estimativa é que haja 2 milhões de advogados até o ano de 2032, de acordo com a OAB. Por causa disso, a Ordem dos Advogados do Brasil recomendou inúmeras vezes ao Ministério da Educação o bloqueio de novos cursos de direito no Brasil por 5 anos. Os melhores cursos avaliados são aqueles que trabalham com base na questão do ensino, pesquisa e extensão, né? Então, no caso, por exemplo, das universidades federais, isso não é um problema. Mas os cursos, principalmente os cursos privados, nós vamos encontrar muitas instituições que vão focar só no ensino. O bloqueio de novos cursos pelo Ministério da Educação já acontece, por exemplo, nos cursos de medicina. Você sabe consultar o índice de qualidade pelo ENAD da sua faculdade ou do curso que você pretende estudar? É bem simples. Basta entrar no site do INEP, selecionar a barra ENAD e preencher os dados da instituição de ensino que você quer consultar. Também é muito importante que você verifique na página do Ministério da Educação se um curso ou a faculdade estão habilitados e cadastrados. Caso contrário, seu diploma pode até ser anulado. Isso é muito sério. Jonathan Dias para a Rádio IN da UFO. Que a cerveja é uma bebida universal e amada por muita gente, todo mundo sabe. E o brasileiro que o diga, viu? A gente é o quarto maior produtor de cerveja do mundo. Isso segundo dados do Instituto Nacional da Cerveja. E ela não é uma bebida interessante só por causa do seu gosto marcante, mas também pela variedade de combinações com outros alimentos. Se você quer saber mais sobre a harmonização de cerveja, se liga na reportagem da minha colega de apresentação, Sara Camilo. Se você tá na praia curtindo um sol, a brisa do mar, ela tá lá. Se você teve uma semana difícil e só quer relaxar com os amigos, ela também é uma boa. Ou até no sofá curtindo uma série, é uma ótima companhia. Você tem ideia do que eu tô falando? Isso mesmo, da cerveja, a amada do brasileiro. Pra você ter uma noção, todo ano aqui no Brasil são consumidos 62 litros de cervejas por habitante. Mas também, né, ela combina com qualquer situação e com uma grande variedade de pratos. Vem comigo que hoje a gente vai descobrir muita combinação boa. Para descobrir como harmonizar cada tipo de cerveja, é bom saber do que cada um é feita. Mas eu já te adianto, toda cerveja tem 4 ingredientes básicos: malte, água, lúpulo e levedura. O que diferencia cada um é a quantidade desses elementos e a combinação deles com outros. A produtora de cerveja, Adriana Castro, traz um exemplo pra gente. Se eu quiser uma cerveja mais alcoólica, por exemplo, o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar a quantidade de malte. Porque, afinal de contas, a levedura não vai transformar os açúcares em álcool. Então, quanto mais malte eu colocar no meu processo de fabricação, ali na minha etapa de mosturação, mais açúcares eu vou gerar e mais a levedura vai conseguir transformar isso em álcool. Você já ouviu falar em sommelier? É um profissional que avalia, degusta e harmoniza bebidas. E não é só com vinhos que ele trabalha. No mundo da cerveja, ele é conhecido como beer sommelier ou sommelier de cerveja. Agora que você já sabe o básico do mundo cervejeiro, vamos ao que interessa. Existem 3 formas de se harmonizar cerveja com comida: por tradição, por semelhança ou por contraste. A harmonização por tradição é diferente em cada lugar porque ela vai da cultura de cada país. Um exemplo aqui no Brasil é a famosa comida de boteco. Já na harmonização por semelhança, a gente combina cervejas e pratos que possuem as mesmas características e intensidades. Então, cervejas leves com pratos leves, cervejas doces com pratos doces. A harmonização por contraste é um pouquinho mais complexa, mas calma. A sommelier de cerveja, Marina Vasconcelos, explica pra gente. Por contraste, é quando a cerveja e o alimento trazem sensações que se contrapõem, né? Esse é o tipo de harmonização mais interessante. Por exemplo, uma comida muito gordurosa com uma cerveja amarga, né? O amargor vai conseguir quebrar aquela gordura. Já as cervejas mais doces vão interagir muito bem com comidas apimentadas e ácidas. Agora, pega caneta e papel, que a chefe de cozinha Morgana Evangelista vai dar umas dicas de como fazer essa harmonização com comidas que você tem aí, na sua casa. A cerveja leve com saladas, a carne assada com cerveja mais maltada, o chocolate amargo com cerveja com maltes torrados, uma torta de limão com cerveja amarga, mais amarga. Anotou tudinho? Bem, a gente já viu que dá para combinar cerveja com muita comida, mas será que ela combina com todas as festas e eventos? A sommelier Marina Vasconcelos esclarece. Ela é uma bebida extremamente versátil, então a gente tem número de estilos que podem se enquadrar perfeitamente em qualquer ocasião. É uma bebida universal, acho que todo mundo conhece cerveja e ela pode ser produzida em qualquer local, né? É bom lembrar que, em uma boa harmonização, a cerveja não cobre o sabor do alimento e nem o alimento cobre o da cerveja. Eles se unem, formando um novo sabor. Então, boa experiência e, claro, beba com moderação. Sara Camelo, para o Na Escuta. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. arranjar um emprego ainda é um problema para muitas pessoas. Ainda que o saldo de contratações em Uberlândia neste ano tenha sido positivo, vale a pena entender melhor sobre como o desemprego afeta o mercado de trabalho. Confira tudo isso na entrevista de Luiz Gustavo Ribeiro. Desde 2015, a taxa de desocupação vem crescendo no Brasil, em parte devido a uma recessão na economia do país. Apesar de ainda alto, a quantidade de pessoas em busca de uma ocupação reduziu em 2019, situação também verificada em Uberlândia. Nos quatro primeiros meses do ano, o saldo do emprego seletista na cidade foi positivo, com 2.615 novas contratações. Contudo, será que esses sinais de recuperação indicam uma melhora no quadro do desemprego? Para falar sobre isso, eu vou conversar com a pesquisadora e doutora em economia, Alana Santos. Obrigado pela participação, Alana. É possível dizer, então, que o mercado de trabalho está se recuperando? De fato, existem alguns dados que apontam, a priori, para um resultado bastante positivo, dentre eles os dados do IBGE, que mostram, através da PNAD, a queda da taxa de desemprego, que no trimestre encerrado em agosto foi de 11,8%. Com respeito ao município de Uberlândia, de fato, nós tivemos uma criação de vagas de 3.188 postos de trabalho até agosto deste ano, o que é extremamente positivo quando comparado ao ano anterior, quando nós tivemos, na verdade, a destruição de 316 postos de trabalho. Com o aumento da subocupação, a maioria das pessoas não tem conseguido trabalhar as 40 horas semanais necessárias. Quais são as implicações disso no mercado de trabalho? Então, esse é outro dado que a pesquisa do IBGE, que é a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, também capta. Ou seja, aquele número de pessoas que não trabalham a quantidade de horas que elas gostariam de trabalhar, especialmente em função das necessidades econômico-financeiras que elas têm, juntamente com suas famílias. Portanto, se por um lado a taxa de desemprego está caindo, a gente tem que analisar que tipo de emprego que está sendo criado, para qual quantitativo de horas que essas pessoas estão trabalhando. Nem todas as novas contratações são seletistas ou estatutárias. Quais os contratos de empregos formais que existem? Além do emprego regido pela CLT e o estatutário, que é o servidor público, nós temos também trabalhadores avulsos, trabalhadores temporários, nós temos o aprendiz, trabalhador rural, o diretor sem vínculo empregatício, contrato por tempo determinado e por prazo determinado. E ainda dentro do regime seletista, nós tivemos algumas inserções e alterações em função da reforma trabalhista, como é o caso do trabalho por tempo parcial, que você teve uma ampliação, teletrabalho e também introdução do trabalho intermitente. No âmbito trabalhista, qual área do mercado tem adotado com mais frequência os contratos intermitentes? O que o trabalhador perde nesse tipo de contratação? Nós podemos verificar através dos dados do CAGED para o Brasil que desde 2018, em janeiro, até o momento, o maior saldo de contratações ocorreram na construção civil, no comércio e reparação de veículos automotores e nas atividades administrativas e serviços complementares. O trabalho intermitente, o trabalhador ele fica à mercê, digamos assim, das necessidades do seu empregador. Ele até pode firmar mais de um contrato, ele não precisa se ater a uma única relação trabalhista, ele pode firmar contrato com outras empresas, mas isso depende, obviamente, do nível de aquecimento dessa economia. Então, muitas vezes, o trabalhador vai ficar completamente à deriva, não vai saber exatamente quanto que ele vai ganhar, então a renda dele é extremamente variável, ele não sabe quando exatamente ele vai ser demandado. Então, nesse sentido, ele sofre um pouco com essa vulnerabilidade, essa instabilidade dessa característica específica do trabalho intermitente. Qual a relação entre o número de desempregados e a população desalentada? Essa é uma questão que o IBGE tem destacado com muita veemência, porque apesar da queda do desemprego que tem sido verificada e anunciada nos últimos meses, a população desalentada, por sua vez, tem crescido substancialmente. A população desempregada é aquela que efetivamente tomou alguma medida para procurar trabalho e não conseguiu no último mês que antecede a pesquisa. A população desalentada é aquela que, por razões diversas, desistiu de procurar trabalho. Então, pode ser que esteja caindo o desemprego, como de fato tem caído a taxa, mas com a população desalentada aumentando, ela sai do ponto, ela sai do cálculo da taxa de desemprego. Muito obrigado pelas informações. Eu conversei com a doutora em economia, Alana Santos, e caso você queira entender um pouco mais sobre o retrato do desemprego em Uberlândia, o Boletim do Emprego está disponível no site da CEPES no endereço www.ie.ufu.br/seps. Repetindo, www.ie.ufu.br/seps. Luiz Gustavo Ribeiro para o Na Escuta. Há uma forma de entretenimento que vem crescendo e ganhando adeptos e admiradores no país e no mundo. Tudo isso graças aos filmes, séries, animes e eventos de cultura pop. Estamos falando da cultura cosplay. Confira mais detalhes na reportagem de Vando Moreira. Quem nunca quis ser ou agir como um personagem de filme, série, quadrinhos ou anime? Acredito que muitos já se imaginavam fazer isso. Contudo, quem pratica cosplay, que é o ato de representar um personagem utilizando da maquiagem, fantasias e demais outras técnicas, consegue, por um momento, realizar esse feito. Como é o caso da estudante de Relações Internacionais, Stephanie Baese, que começou esse hobby graças ao filme Crepúsculo. E aí eu queria, porque queria fazer um cosplay da Bella, porque eu sempre gostei muito de vampiro. Todo Halloween eu sempre sou vampira, mas eu queria fazer um cosplay dela. E eu nem sabia o que era cosplay. Aí eu só sabia que eu queria vestir ela. E aí eu vesti ela e aí no dia um amigo meu virou e falou: ah, você tá fazendo cosplay dela. Eu, que palavra é essa? Nunca nem tinha ouvido. Aí ele falou, ele me explicou o que era. Então foi a partir disso que eu comecei. Para Stephanie, ser cosplay vai muito além de vestir uma fantasia e agir da mesma maneira de um personagem fictício. Isso envolve também muita motivação. Cosplay pra mim é algo que eu me sinto tão feliz, tão à vontade comigo mesma, que eu posso ser eu e ao mesmo tempo ser o meu personagem me expressando dentro dele. Então assim, me dá o privilégio de ser duas pessoas numa só. Porque eu acho que você não pode ser alguma coisa certinha, tipo preto no branco, porque não cinza. Então eu acho que o cosplay é isso pra mim, ele me dá a chance de ser várias, uma pessoa multifacetada dentro de uma. Outro que se sentiu motivado a fazer cosplay é Thiago Borges, estudante de gestão de informação que, como cosplayer, já participou de vários eventos e vê que a prática já contribuiu bastante na vida dele. Ele me tornou mais aberto ao público, ele me ajudou a não ter vergonha em público, me ajudou a conhecer mais pessoas, a ampliar meu campo de amizade. E assim, sem falar que é um hobby, né? Que melhora até sua autoestima. Você esquece um pouco dos seus problemas e foca no personagem, você se transformar no personagem. A prática do cosplay vem crescendo graças ao sucesso de filmes de super-heróis e à expansão de eventos ligados à cultura pop. Thiago Ramos, que é organizador de um evento desse tipo em Uberlândia, vê uma importância do cosplay nesses locais para atrair um público que ama tanto os filmes como heróis e também amam a cultura do cosplay. Cara, é muito importante. Eu acho que a gente tem um respeito para o cosplayer, né? O cosplayer é uma pessoa que abrilhanta o evento. A gente até, por exemplo, tem uma parcela ali, por exemplo, a gente dá fita especial pro cosplayer, se ele chegar, ele tem um local específico para ele ir lá, entendeu? Fazer sua troca, que não pode entrar pessoas diferenciadas, somente o cosplayer. Sei disso. Então, assim, alguns pontos que a gente traz de diferencial pro cosplayer. A professora de pós-graduação em comunicação da ESPM e autora de um livro sobre a cultura cosplay, Mônica Rebeca Ferraris Nunes, observa a importância desse universo nos dias atuais. Porque o que a gente vê hoje é que, pensando nos grandes eventos, como o Comic Con em São Paulo, você encontra cosplay de muitas formas, né? Assim, você não precisa só estar num evento de cosplay para que os cosplayers apareçam, né? Para que os cosplayers apareçam. Eles acabam por frequentar essa cena pop de modo generalizado. A prática do cosplay vai além de muitos universos e pode ser praticado por todas as pessoas, independentemente de gênero, cor, idade ou raça. Tudo o que você precisa fazer para entrar nesse universo é só se divertir entrando no seu personagem favorito. Já pensou tentar fazer isso? Vando Moreira para o Na Escuta. Agora você fica com a nossa série de reportagens especiais Profissões no Cenário de Desenvolvimento Tecnológico. Neste terceiro episódio, a gente fala sobre os influenciadores digitais. Os influenciadores digitais são um sucesso na era digital. Uma pesquisa realizada no passado pelo Instituto Qualibest revela que os influencers já são a segunda fonte de tomada de decisões e só perdem para parentes e amigos. Você sabia disso? Ouça agora a reportagem especial de Mariana Solis sobre essa profissão que já está dando o que falar. Elas estão em todos os lugares e são queridas pelo público. As influenciadoras digitais são a nova aposta do mercado e a profissão do momento. Parece uma vida dos sonhos, mas os bastidores da rotina das influencers é muito mais do que isso. Uma pesquisa do Google mostra que 70% dos adolescentes entre 13 e 19 anos são mais influenciados por youtubers do que por celebridades da TV. Gabriela Capone é youtuber e já conquistou a placa de ouro da plataforma. Isso significa que ela ultrapassou a marca de 1 milhão de seguidores no YouTube e recebeu o desejado selinho de conta verificada. Uma audiência de mais de 40 milhões de visualizações reflete também a experiência de Gabriela com as redes sociais. O desafio na internet desse trabalho é você ser criativo e inovador. É muito difícil a gente criar algo diferente e ser reconhecido por aquilo. Todo mundo quer virar referência em um assunto. Toda vez que eu penso em alguma coisa que eu acho que não existe, eu vou pesquisar e eu acho assim milhões. Laila Brígido é blogueira plus size e coautora de um livro sobre autoestima e influencia suas seguidoras a terem um bom relacionamento com o corpo. Infelizmente a gente vive numa sociedade muito doente. Eu falo pra ela que ela pode usar tudo, mas ao mesmo tempo, às vezes, tem alguém na casa dela falando que ela tá horrível com aquela roupa. Então, é um desafio grande fazer com que a minha mensagem possa, de fato, chegar nelas e que elas consigam colocar em prática. A gente não pensa na proporção que a gente alcança. E a gente começa a ter oportunidades que mostram que a nossa voz, apesar da dificuldade, chega longe. A blogueira Gianni Gavazzi já atraiu a atenção de marcas de cosméticos como Lancôme e Kerastase. Para a blogueira, é importante ser autêntica. O maior desafio hoje é continuar produzindo conteúdo de qualidade e de relevância, mas sem abrir mão do seu estilo. Porque tem muita modinha que vira tendência online hoje em dia que pode te trazer muita visibilidade, mas que com isso você perde um pouco da sua personalidade, se não for do teu nicho, não for do que você aborda. Mas o que explica o sucesso dos influencers? O comunicólogo Thiago Lucena analisa o fenômeno dos influenciadores digitais. Eles constituem um nicho muito específico. E esses agrupamentos são naturais nas redes sociais online. Eles representam vozes emergentes, que se não fosse pelos canais que eles utilizam, a gente não teria, talvez, acesso a eles. E essas múltiplas vozes, cada um emitindo sua opinião nos seus canais, cria uma diversidade. Mas, de certa forma, quebra da hegemonia de uma única voz dos veículos de comunicação tradicional, que agora a internet potencialmente pode ter uma audiência global. Muita gente pensa que as influenciadoras só ganham presentes, mas receber mimos não pagam boletos, né? A youtuber Gabriela é a sua própria empresa e mostra como funciona a monetização. Existem várias formas da gente ganhar dinheiro com a internet. Primeiro é a monetização dos vídeos do YouTube. A cada propagandinha que a pessoa vê, clica, mesmo quando pula, tá contabilizando alguns centavozinhos. E no final do mês a gente retira um dinheiro muito legal do YouTube em dólar. Já no Instagram, a gente não ganha dinheiro com visualizações. A gente ganha dinheiro com as marcas que pagam a gente pra gente falar sobre o produto deles. E os famosos mimos, né, que você ganha o produto e você troca pela divulgação dele. Eu não acho que receber um produto é um pagamento de um trabalho. Eu preciso fazer de uma forma que a empresa pague em dinheiro. Laila também tem parcerias pagas com marcas. Acima de tudo, que a gente tem que estabelecer uma coerência do nosso trabalho, divulgar o que a gente realmente acredita, o que a gente realmente consome, o que a gente gosta. Se eu achar que ela não vai ser útil para as minhas seguidoras, não é para mim. E esse é um cuidado que eu acho que a gente tem que ter. Credibilidade não se compra. Então ela tem que estar acima de tudo. Keren Paiva é fundadora da Lobo Conecta, agência de consultoria de conteúdo e marketing de influência. Ela acredita na importância de produzir conteúdo de valor. Você, como influenciador, você precisa construir sua autoridade. E aí, através de um bom conteúdo, de um conteúdo bem elaborado, bem feito, você mostra pra pessoa que, olha, meu conteúdo é esse aqui e eu sei do que eu tô falando. Eu acredito muito que a influência, ela é construída na base do relacionamento, porque é uma estratégia muito humanizada. É uma pessoa conversando com a outra outra pessoa ali atrás da tela. A partir do momento que você cria um relacionamento, só se cria um relacionamento baseado na confiança. E pra pessoa confiar em você, ela tem que ver que você tá falando a verdade. Mas então, como começar? Elas dão as dicas. Giane acredita no poder do conteúdo. Você precisa primeiro criar um conteúdo de qualidade, adaptar para o que o seu público tá procurando, mas mantendo a sua identidade. Então, não desanima com as críticas, porque no começo tudo é aprendizado e vai te ajudar a entender a melhor forma de falar com esses seus seguidores. Para Layla, o primeiro passo importa. Comece se você tiver consciência de que você quer isso. A gente precisa entender se realmente as coisas são pra gente. Medicina não é pra todo mundo, direita não é todo mundo que vai se identificar, e trabalhar como influenciador também não é pra todo mundo. O que eu quero dizer com isso é que às vezes você vai entrar e vai ver que produzir conteúdo não é a sua praia. É uma profissão e todo mundo tem suas potencialidades e suas dificuldades. A youtuber Gabriela mostra a importância de investir. Eu comecei sem ter nada, eu não tinha muito dinheiro. Depois que eu vi que aquilo ia render um dinheiro legal, eu fui investindo em equipamentos de gravação, iluminação, tempo, estudo, que tem que estudar bastante também pra entrar nessa profissão e não desistir tão rápido assim. Uma coisa é certa, não dá para fechar os olhos para o fenômeno dos influenciadores digitais. A profissão exige dedicação para produzir um conteúdo de valor e que proporcione um diálogo mais próximo com seus seguidores. E o resultado você já sabe, os influencers estão ganhando cada vez mais espaço e tudo indica que eles vieram para ficar. Mariana Solis, para Na Escuta. Esta edição do Na Escuta chegou ao fim. O programa de hoje foi produzido por Matheus Minunço e por mim, Rodolfo Garcia, como editores-chefes. Ouvimos as reportagens de Jonathan Dias, Marina Barquete, Rafael Gobi, Sara Camelo e Vando Moreira. A produção do quadro ficou por conta de Roberto Vicente e a entrevista foi feita por Luiz Gustavo Ribeiro. Este programa foi orientado pelo professor doutor Vinícius Dorne e a parte técnica ficou por conta de Marcelo Melazzo. Te agradecemos pela companhia e lembramos que você pode ouvir todas as edições do nosso Rádio Jornal pelo site radioinufo.online. Novamente, radioinufo.online. Anotou aí? O Na Escuta fica por aqui, ouvintes. Até a próxima. Na Escuta é um rádio jornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorne.